Há tempo pra chorar, perdas lamentar, mas há tempo pra sorrir, poeira sacudir, levantar. Atrasado do trabalho, cansado, nunca vai à igreja. Trocou Jesus simplesmente por futebol e cerveja. O esperto sempre almeja, peleja pra salvar a sua vida. A salvação não é momento, se conquista dia a dia na trilha. Permaneço e prossigo mudando realidades. Meus planos e projetos dependem dessa verdade. Ergue a cabeça, mano, você tem um chamado. Servir a Deus é honra, nunca será um fardo. Entendeu de onde saiu, esqueceu? O temor já perdeu? Sua fé e seus valores, o tempo corroeu. Espera sofrer pra quem achou melhor escolher, pra depois reconhecer que sempre esteve errado. Insistiu na rebeldia, hoje é um viciado no álcool. Com cano na cintura, anda na rua de peito estufado. Iludido, enganado, pelas trevas usado. Morreu nessa vida, já era, destino macabro. Meu Deus! Pra tudo tem o tempo preparado pra vocês. Leia, medite, pratique, Eclesiastes 3. Não seja mais uma vítima da ansiedade e da cobiça. Confia no Senhor que Ele te justifica. Tempo pra nascer, tempo pra morrer. Só não pode esquecer onde sua alma fica. Mundo carniça, a velha criatura tá na mira. Da Bíblia nossa arma, munição é a palavra. Deu vontade, dedo mole, atira. É um recado, isso aqui não é só arte, é a verdade. Que chega e invade, fogo que arde. Evangelizando a cidade e atropelando os covardes. Não troque a salvação por um momento. A 6, Crônicas do Tempo. Se quiseres pôr de lado o orgulho, encontraremos solução. Respeito sua decisão, mas aí, você está seguro que será do seu futuro? Rei, mano, então se liga, Deus é contra o mal que te domina. Drogas, furtos, chacinas, vivendo sem sossego, vivendo sem paz. A esperança não é mais a mesma de dias atrás. O que é velho, Deus faz novo, levanta, rapaz. Jesus curou aleijados, cegos, mudos, surdos, com poucas palavras. Lázaro saiu do túmulo, o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus onipotente, é só crer. Obras maiores Ele pode fazer. Você se entregou, sacrificou a vida, mano. Se entregue a Ele, encontra a saída. Não resista, não insista ou faça de sua vida um carro desgovernado, caminhando pro buraco do diabo. Cristo, caminho certo, a 6, mais um guerreiro fuzilando o inferno. Aqui o papo é reto e não tem mistério. Mato sua sede através do evangelho. A água da vida que nunca se acaba. Se quiseres, terás a vida transformada, a família restaurada. Com Jesus a vida é doce e não falta nada. Meio engraçado, parece piada. Salmos 23, 2 Crônicas 9, 6, o livro Bíblia Sagrada. Se morreu, não acabou, aí que começou a nova vida programada pra quem se guardou. A condenação eterna pra quem rejeitou. Então te faço a proposta, se volte agora pro Deus que te ama, que te lava do pecado, te resgata dessa lama. Não importa a profundeza, a correnteza que te puxa. Ele diz, eu sou contigo, então nada te acusa, não te assusta. Você diz, eu tudo posso, se ligou, é tudo nosso. Porque Deus é com aquele que tem um firme propósito. Fica na fé.